lado no fim de semana. Te apanharam a cantar as músicas dos mais novos, no Qual é a Música? A sorrir no carro depois de um dia em cheio. A caminho de casa, sempre convosco. Obrigado pela companhia. São muitas horas a ouvir-vos. Provavelmente estás a ouvir o 6 PM na RFM. Tu sabes que é hora de ligares a RFM. O programa que não te faz ter pressa para regressar a casa. 6 PM com Pedro Fernandes e Mariana Alvim. De segunda à sexta na RFM. Com o novo Mini Countryman elétrico. Vienna Johann Strauss Orchestra. Conhecida pelos grandiosos bailes de Viena da Áustria, a orquestra sobe ao palco dia 5 de Abril no Mel Arena, em Lisboa. Viena Johann Strauss Orchestra. Bilhetes à venda em melblueticket.pt, lojas Mel e locais habituais. Descobre as rádios online RFM. Rádio Online RFM Jazzy. Tão boa de ouvir que se torna viciante. RFM Jazzy. Disponível no site ou na app da RFM. Já investiu muito tempo e dinheiro para remover a umidade da sua casa sem sucesso? Confie na Murprotec. Garantimos a eliminação definitiva da umidade. Caso contrário, devolvemos o seu dinheiro. Ligue agora para 800-913-055 ou vá a www.murprotec.pt. Murprotec. Mais de 65 anos de experiência. Cuide da sua casa, que nós cuidamos de si. Murprotec é detentora do selo atribuído pela Deco Proteste Select. Toda a gente vai instalar a app RFM para ir ao Festival Sudoeste. Ativa as notificações, responde depressa e ganha passos duplos com campismo. A nossa aplicação é o teu bilhete de entrada para veres The Weasel, Alok, Anitta, Martin Garrix, Bárbara Bandeira e muitos mais. Descarrega já, descobre mais e vem ao Sudoeste com a app da RFM. Na RFM, todas as músicas que queres ouvir. Hi, this is my one. We got Shabuzi. RFM, só grandes músicas. Olá, boa noite, sou o Alexandre Abrantes Neves. O julgamento do ator Alec Baldwin foi anulado. Uma juíza do Estado Novo do Novo México rejeitou as acusações do homicídio involuntário pela morte de Alina Hutchins. A diretora de fotografia perdeu a vida num acidente com uma arma durante a rodagem de um filme em 2021. A iniciativa liberal quer ouvir com urgência no Parlamento a Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. Os deputados liberais consideram que Sandra Cavaca tem de dar esclarecimentos cabais sobre os ataques informáticos que afetaram a instituição recentemente. Caso O negativo, o ex-presidente da farmacêutica Octa Pharma, Paulo Lalande Castro, e a empresa Convida são acusados pelo Ministério Público de fraude fiscal qualificada. Em causa estarão esquemas para não declarar o IRS e o IRC, que terão lesado o Estado em mais de 7,6 milhões de euros. Entre janeiro e março, os radares da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária detectaram quase 129 mil condutores em excesso de velocidade. Inês, viva, como vai? É o Vasco, o seu gestor de conta. Posso dar-lhe zero palavrinhas? Ai, por acaso eu estava agora no meio de zero coisas, mas diga. Ainda continua à procura de casa? Continuo, pois. Tenho aqui zero novidades que lhe vão interessar. Então? Não sei se está a par, mas estamos a propor zero. Zero? É verdade, zero. Está no Millennium. Passo aí em zero minutos. Nunca um zero valeu tanto. Saiba mais sobre soluções de crédito de habitação Millennium no site, na app ou numa das nossas sucursais. Crédito sujeito à aprovação. Millennium. Aqui, consigo. Banco Comercial Português S.A. Agora no ar, Jéssica Mendes. Anda daí, vamos lá aproveitar o fim de semana. E qual é a melhor forma de o fazer? É com 10 músicas seguidas, a começar com Zerb, logo depois de Kid Laroi, Ciro e muito mais. Deixa de ficar aí desse lado. Estou contigo até às 3 da manhã. Mira.

dentro que é morada, onde bate um coração. Quero viver contigo tudo pela primeira vez. Sinto a resposta na idade dos porquês. E abraçar, dizer que quando queres, meu colo vira lar sem ti. No teu olhar, por agora somos dois. Dizes que vamos ser. Y yo de ti no supe qué día te olvidaste de mí. atrás de mim. Yeah. RFM. Me disseram que nada vai adiantar, que o mundo tá perdido e não sai do lugar. Pena de quem acreditou. Se a gente existe, ainda existe o amor, então quero muito bem. Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê. O amor é o segredo que falta a gente entender. Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê. O amor é o segredo que falta a gente entender. Me disseram que a razão vence o coração, que não vale arriscar numa nova paixão. Pena de quem deixou de amar, viu os anos passarem, as flores desabrocharem e partir sem amar ninguém. Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê. O amor é um segredo que falta a gente entender. Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê. O amor é um segredo que falta a gente entender. Sem medo, sorri sem saber porquê. O amor é um segredo que falta a gente entender. Quero te amar sem medo, sorri sem saber porquê. O amor é um segredo que falta a gente entender. Vitor Clay, com o amor é o segredo na RFM. Espero que estejas bem, a ter uma ótima noite de sexta-feira. Eu não sei se tu sabes qual é o segredo para te levantares cedo durante a semana, mas eu sei. Chama-se Café da Manhã na RFM, que tem também a pipoca mais doce com a rubrica Ninguém Pode Comigo. Não sei se ouviste todos os episódios desta semana, mas eu daqui a pouco vou mostrar-te um que fala sobre as coisas que te fazem sentir já mais velho. Já te conto tudo para já, ficas com o Michael Mercaggi na RFM. She won't believe you when you fall down on your knees. She fell asleep listening to my friends talking on and on about how the world ends. Then she wakes up and climbs in my front seat. And she said, don't you wait to try it. Are you scared? Do you wanna take my broken heart? Are you scared to start? Let's lay in the dead grass, stare at the stars. Run away, you live out of cars and bars. Let's just leave here, cause there's nothing left to see. And if there's wrong, let's make it right. And if you leave, just give me one more night. Cause there's no one else you'll find that's quite like me. And she said, don't you wait to try it. Are you scared to find it? And do you wanna take my broken heart? Are you scared to start? You don't need a paycheck, don't need the rent. You can't take it all, cause it's already spent. We can burn out just as long as we burn bright. And she said, don't you wait to try it. Are you scared to find it? And do you want to take my broken heart? And will you ever heal from all these scars? And did you ever take it all so far? Are you scared to start? RFM, sempre a tocar grandes músicas. Foreign is

shit.